E olha, o Senac vai promover, a partir de amanhã, até o dia 3 de maio, a Semana de Estudos e Pesquisa da Gastronomia Portuguesa. Né? Essa programação ela vai estar em Curitiba e Foz do Iguaçu. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com o Jaime Gilberto Ferreira. O Jaime, ele é o gerente executivo do Senac aqui em Foz do Iguaçu. Boa tarde, Jaime. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, obrigado por atender a nossa solicitação. Jaime, evento importante esse, né? Hoje pela manhã nós conversávamos aqui, quando eu chamava a sua entrevista, eu conversava com o Guilherme Wojciechowski falando dessa, da importância, da influência da cozinha, da gastronomia portuguesa também aqui na culinária do Brasil. É verdade, inclusive esse é um tema que o Senac já faz muitos anos, inclusive essa aqui em Foz do Iguaçu, a Semana Gastronômica de Estudo e Pesquisa, Da gastronomia portuguesa, já é a oitava, né, que nós certo. Estamos trazendo aqui em Foz do Iguaçu. Tivemos diversos outros tipos de gastronomia e isso aí é um excelente produto, né? Excelente produto, né, para quem gosta mesmo da culinária, é verdade, né? É verdade, e a gente tem que chamar atenção agora para quem vai estar à frente desses trabalhos, né? Que é o chefe português Marco Gomes. Marco Gomes. É, o chefe Marco Gomes é uma das grandes referências, né, quando o assunto é a culinária portuguesa. Ele é proprietário do renomado restaurante Foz Velha, na cidade de Porto, e à frente da Academia de Informação Marco Gomes. Isso. É. Ele é conhecido pelo talento em incorporar elementos de outras culturas à cozinha tradicional lusitana, né? E realmente é um cara de poder aí, hein? É verdade. Nós somos todos assim, curiosos para saber, para acompanhar de perto, Jaime. Essa semana de estudos, essa programação, ela é aberta à população? Como que as pessoas que querem conhecer mais da cozinha portuguesa e saber também que existe muito mais além ali do que preparos com pratos com bacalhau, embora ele vá preparar aqui pratos com bacalhau e camarão, mas a cozinha ela é muito vasta, né? É, na verdade, essa semana de estudo ele passa por quatro cidades no Paraná, né? Ele chega em Curitiba, vai a Maringá, Caiobá e Foz do Iguaçu, entendeu? Então, durante quase 30 dias, ele fica no Brasil. E ele passa nessas cidades, onde o Senac tem escolas, onde o Senac tem restaurante, né? E em Foz do Iguaçu, a nossa agenda serão dois dias, no dia 29 e dia 30, correto? Certo. No dia 29, às 19 horas... ele fará uma palestra, né? Uma palestra ao vivo aqui, né? E para convidados, que quem quiser participar, pode participar, é só ligar aí no 0800-643-6346, né? E reservar uma vaga, é gratuita, né? Na palestra, onde ele vai falar sobre toda a cultura da comida portuguesa, né? Aos convidados, né? E depois, durante, assim, quase no final da palestra, ele vai fazer uma demonstração de um prato, alguma coisa, e vai ser feita uma degustação, certo? Certo. Para as pessoas que entenderem, que gostam, para conhecerem a cultura, né? E os pratos da cozinha portuguesa. E no dia 30, né, ele estará à frente aqui de 29 e 30. No dia 30, ele estará cedo na cozinha e ele estará preparando o almoço, onde nós teremos, né, o privilégio de degustar de todos os pratos que ele fizer. Só que aí esse já é cobrado, né? Tem um custo, né, querido? Certo. Mas a gente que conhece bem o restaurante do Senac, aliás, eu quero parabenizar, porque o restaurante do Senac está de parabéns, Jaime, a qualidade do serviço, a qualidade da alimentação, da comida servida é muito boa. Então, vale a pena, gente, vamos reiterar agora, o pessoal que quer conhecer de perto e mais detalhes da cozinha portuguesa, vale a pena visitar no dia 30, né, Jaime? No dia 30, a programação ali, aí já é o almoço, né? O almoço no restaurante do Senac. Já é no almoço no restaurante, exatamente. Aí as pessoas que querem conhecer, degustar da comida, né, teriam que ligar, fazer reserva e comprar o ingresso, né, que hoje está, o valor do ingresso é R$ 48,00, certo? Certo. São todas vagas limitadas em decorrência, né, como você conhece o nosso espaço, realmente o nosso restaurante ele é muito pequeno, né? É verdade. É muito pequeno. E só tenho 15 mesas, então se chegar 15 casais aqui, lota o restaurante. é almoço, né, Jaime? É, no dia 30 será almoço a partir das 11h30, né? O valor do almoço sem bebidas é R$ 48,00 por pessoa. Certo, então já fica aí a dica, você quer fazer aí causar... comer uma comidinha diferente, né? Levar a esposa, namorada. É, o que namorada, eu ia dizer, já fica a dica aí, né? É, levar a esposa, namorada, noiva, ou vice-versa, o esposo, o noivo, né? Pra querendo fazer pra quem gradinha. Quiser impressionar, né, Jaime? É, mês de junho já tá chegando aí, né? Exato. Tá bem pertinho, né? Já dá pra antecipar. Exatamente, já vai. Aí, né? É verdade, é verdade. É, mas, é... E sem falar que, né, como você conhece o nosso restaurante, não é porque estou falando do restaurante escola do Senac, é um lugar aconchegante, né, gostoso de estar e bem tranquila, né? É verdade, isso que eu disse agora há pouco. É um lugar muito aprazível, a comida é muito boa, o lugar é muito bonito, realmente aconchegante, como você falou, Jaime. Jaime, eu queria aproveitar agora até abusar um pouquinho de você. Como é que estão os cursos no Senac, Jaime? Vocês estão com vagas abertas? São em algum curso aqui que dá para destacar? Como é que está a programação aí do Senac? Na verdade, a gente tem assim, nós estamos assim, temos diversas modalidades aqui agora, né? Certo. Como você sabe, tem esse do Pronatec, né? Que a gente tentava do Pronatec, né? É, temos o curso de gratuidade, que é o cozinheiro, tem o garçom, né? Que é gratuito também, que é feito aqui. Inclusive, esses cursos de garçom e cozinheiro, que são para trabalhar no restaurante e na cozinha, para o cliente degustar uma comida que, na verdade, que nem você fala, é bom, é gostoso demais, mas quem faz é o próprio aluno, né? Certo, certo, é verdade. Eles fazem, eles servem, aliás, servem muito bem também. Eu acho muito bacana neles, né, a atenção que eles recebem sempre, a gente aí, né? Falam assim, olha, tem esse outro dia, cumprimentei um dos meninos, nossa, são de parabéns, estão fazendo um trabalho que vocês aprecem, a gente aprende aqui, a gente coloca em prática e tal. Então, dá para ver que eles levam a sério mesmo. É, a gente tem três instrutores, eles são instrutores bons, eles estão sempre aí, né? Estão em cima deles, né? Então, o cara fica... cozinheiro, você tem uma ideia, fica 800 horas aqui, fica uns 5, 6 meses, né? Então, certo. Todo dia praticando, tem que aprender, não tem? Claro, lógico, com certeza. É. E realmente aprende. E vocês têm também uma parceria com o Provopar, né, Jaime? Que vocês colocam esses cursos. É muito... Logo mais a gente vai entrevistar o pessoal do Provopar falando também sobre os novos cursos aqui em Foz do Iguaçu. Exatamente. Então tem essas modalidades que a gente falei. O Provopar, né, você acabou de mencionar, nós temos a parceria. Então as pessoas que se interessarem em algum curso para fazer do Senac, que estão na Provopar, eles têm que procurar a Provopar para se inscrever, certo? Certo. E esses cursos, tem cursos gratuitos, gratuitos, que as pessoas que querem fazer cursos gratuitos, eles têm que entrar no site do Senac para fazer inscrições. É só no site, correto? Certo. Vou passar o site aí para o pessoal aí, então. Por favor. www.pr.senac.br. Ok? Certo. As pessoas que querem fazer curso gratuito, entram no site, procuram lá os cursos gratuitos do Senac em Foz do Iguaçu e podem fazer as inscrições, correto? Aí tem os cursos que a gente fala, que a gente é de balcão aqui, que as pessoas querem fazer um curso rápido aqui, por exemplo, tem aqui preparo de carnes, aves e peixes. Esse aqui é pago, certo? Uhum. Ele é pago, é feito à noite, de 21 horas, são 7 dias. E esses cursos pagos, as pessoas têm que vir aqui até o Senac e fazer inscrições aqui no Senac. Tá certo. Aí tem diversos títulos. Aí tem administração de conflitos, atualização em maquiagem, auxiliar de cozinha, esse que eu falei para você agora, que também tem que entrar no site, cabeleireiro, como captar recursos próprios, comunicação para vendedores, cozinha vegetariana, culinária oriental, depilação a fio... É, elaboração de drinks e coquetéis, escultura de frutas e legumes, faturamento, fotografia, metre, maquiador, nossa, tem uma série de cursos aqui. E tem os cursos técnicos também, né? Certo. É, técnicos em recepção de meio de hospedagem, técnico em vendas, técnico para camareiro de meio de hospedagem. Então são diversos títulos para todas as modalidades, para todas as pessoas de qualquer idade, a partir dos 14 até os 60, 80 anos, sei lá. O Jaime, vamos deixar então, vamos reforçar o convite para o pessoal participar dessa programação aí, então, com o chefe Marco Gomes. Marco Gomes, exatamente. Isso. Então, o chefe Marco Gomes estará aqui em Foz do Iguaçu no dia 29 e 30, correto? No dia 29, nossa programação é à noite, às 19 horas, uma palestra sobre a culinária, a cultura da portuguesa. Certo? Onde, certo. Vai falar sobre essa cultura e vai ser feita uma degustação de um prato que a gente nem sabe o que é, porque é surpresa. Na hora que ele vai preparar, nem eu sei, para falar a verdade, né? E aí no cardápio da quarta-feira, do dia 30, a partir das 11h30, tem o almoço, né? com os pratos dele também, né? Bacalhau, aquela coisa tal, tá bonito, viu? Tá bonito. Vai, vamos lá, fica aí. R$48 por pessoas, né? Então, quem quiser participar da palestra, que nem eu falei pra você, liga no 0800-643-3346, certo? Certo. E pro almoço, tem que ligar aqui no Senac, 3521-6200, falar com a Daniela para reservar uma vaguinha ou comprar o ingresso antecipado. Tá feito o convite, então, Jair. Muito obrigado pela sua participação, sucesso aí nesse evento. Né, vamos torcer para que vocês consigam tanto sucesso como conseguiram com a culinária dos outros países que vocês já fizeram aí também essa semana, Jaime. Ok. Eu agradeço, então, a participação, o convite. Tá certo. Então, um grande abraço, Jaime. Um abraço. Tchau, tchau.